uma bela história, uma nova cara. Os mesmos varões. Que mais uma vez, que mais uma vez eu não ficar, que mais uma vez eu não ficar de cabelo em pé. De uma só voz. E no mundo dizem que são tantos como somos nós. Do peso da terra, do peso da guerra. Quem é que carrega? Quem é que carrega? Essa mesa vai virar, trazendo sonho pra vida real, tomando de assalto a cidade. Algo na luz dessa lua junta. Um grito trancado no peito por tantas correntes, das contas correntes que